melhor preço da região. Centro da Moda, a moda ao seu alcance. No Centro da Moda, você mulher, encontra o mais novo lançamento em alfaiataria feminina, assim como também moda íntima. Para você homem, temos novidades em calças, bermudas, camisa social, polo e cuecas em várias marcas. Venha conhecer a nossa loja e nossas formas de pagamento. Nas suas compras à vista, você cliente terá um desconto super especial. Parcelamos as suas compras no cartão de crédito. E imperdível! Só no Centro da Moda você tem muito mais facilidade nas suas compras, à vista ou parceladas. Vem aproveitar! Rua Francisco de Carvalho Barros, vizinho à Farmácia Saúde do Trabalhador. Centro da Moda. Telefone para contato 87 99809 4871. Organização Diana. A Bodega Confiança explodiu de promoção. Vendas em consumo e varejo. A loja que é tradição. Tem mercadinho com variedade. Material de construção. A Bodega Confiança é sua melhor opção. Com qualidade, tudo em um só lugar. Na Bodega Confiança, vem economizar. Bom atendimento, corre pra cá. Dividimos no cartão, vem aproveitar. Temos o melhor preço da cesta básica. Além de blocos, cimento, ferro, telha e muito mais. Dividimos suas compras em até 10 vezes no cartão. Faltou água ou gás, liga pra cá. Fone 9930-8888. Bodega Confiança. Nova.fm. Você está na Saudade FM. É isso que dá querer amar por dois. Priorizei sua felicidade demais. Na sua programação eu fiquei pra depois. Só que o seu depois virou nunca mais. Já que ao vivo não tem mais te amo. E só pra não perder o costume, fico ouvindo seus áudios antigos. Último volume. Eu vi você seguir sem mim. Eu continuo aqui sintonizado na gente. E você tocando sua vida pra frente. Na minha frequência carente. Você é top 1 da Saudade FM. E só pra não perder o costume, fico ouvindo seus áudios antigos do último volume. Eu vi você seguir sem mim. Eu continuo aqui sintonizado na rede. E você tocando sua vida pra frente. Na minha frequência carente. Você é top 1 na Saudade FM. Gente, e você tocando sua vida pra frente. They say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes, yeah, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. They hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, oh, let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. I'd like to brag about making dollars and getting bitches and models. And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out lashing my dollars, I'd be a bitch, not a father. They paid me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. Tiro sintoniza na 87 FM, Mirandiba, Pernambuco. Tá se achando demais, tá pisando sem dó. Tá fazendo besteira um atrás da outra, tá querendo ficar só, tá perdendo a razão. Esse cai na real, porque o ontem não volta, o amanhã não importa, e você pode se dar mal. Você não pensa no que fala. Shopping Maricel você encontra assistência técnica, smartphones, capinhas, películas, acessórios, fones de ouvido, receptor mídia box, bonés e muito mais. Estamos situados na rua Eliseu Campos, centro de Mirandiba. Vem pra loja Shopping Maricel. Atenção você de Mirandiba e região. A Agroserra chegou com qualidade e economia em produtos agropecuários para você. São ferramentas agrícolas, materiais de irrigação, jardinagem e poda, motosserras, bombas para poços artesianos, tubos, cabos de energia, mangueiras, conexões e adubos em grão e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Francisco de Carvalho, centro, Mirandiba. Pode confiar, a saúde da família em primeiro lugar. Eu vou comprar na drogaria já. Muito mais desconto pra economizar. Referência em genérico e similar. Eu vou comprar na drogaria já. Variedade em suplementos, melhor atendimento a todo momento. Drogaria Poupe Já. Drogaria Poupe Já. Vem pra Drogaria Poupe Já, no centro de Mirandiba, em frente ao frigorífico da Arlete. Chama no WhatsApp 99974-7934. Drogaria Poupe Já. Clínica Seacne, em Mirandiba, continua inovando. Além de laboratório, clínica com coleta em domicílio e resultados confiáveis e conveniada aos melhores laboratórios de apoio do país, Álvaro Bebê e Dr. Mariconde, em São Paulo, temos diversas especialidades. Ortopedia e traumatologia com Dr. Marcelo Amaral, ginecologista e obstetrícia doutora Noila Denise, reumatologista e médico do trabalho com Dr. Jailson Santos, ultrassonografia e clínica médica com Dr. Manuel José da Silva, psicóloga e perita doutora Gracenilda de Moura, doutora Franci Mayra, realizando prevenção do câncer do útero, doutor Francinaldo Galdino, biomédico analista, e temos telemedicina Quality Life, com várias especialidades. especialidades médicas no conforto de sua casa. Acesse nosso site www.seacne.com.br ou chame nosso WhatsApp 87996417711. Da farmácia é do Tarelli, a qualidade é sem igual. Medicamentos e remédios pra você se cuidar. No balcão, um sorriso e bom atendimento encontrar. Preço baixo, economia, venha conferir e aproveitar. Nossa farmácia é o lugar certo para se cuidar. Você precisa dos genéricos Altimata. Da farmácia Cantarelli, sua saúde está em nossa guarda. Da farmácia Cantarelli, sua saúde está em nossa guarda. Farmácia Cantarelli, sua saúde em primeiro lugar. Tenha conferência, aproveite sem hesitar. Da farmácia Cantarelli, você sempre vai se encantar. Farmácia Cantarelli, Rua João Barbosa, no centro de Mirandiba. Organização Dona Auxiliadora e Família. Toinho do Cheiro Verde. Quer comprar frutas, verduras e legumes com o menor preço da cidade? Então vem pra cá, vem para Toinho do Cheiro Verde. Aqui você vai encontrar laranja, mamão, batata, cenoura, cheiro verde, melancia, pimentão, feijão verde e muito mais. Tudo da melhor qualidade para você encher a sua geladeira. Frutas, legumes e verduras é com Toinho do Cheiro Verde. Então vem pra cá, vem fazer suas compras. Rua Francisco de Carvalho Barros, vizinho ao Bodibi. Fone e WhatsApp 87 99817 1148. Mirandiba, Pernambuco. A organização é de Toinho do Cheiro Verde e família. Muita superstição, eu só sei que o seu cantar. De norte a sul, da zona rural ao centro da cidade, Mirandiba avança no rumo certo. Com trabalho, planejamento e compromisso, é obra para todo lado. Tem obra na saúde, na educação e na infraestrutura. É o povo sendo valorizado e cada canto do nosso município recebendo atenção. Na saúde, tem UBS novinha sendo construída no Juazeiro Grande. Uma parceria com o governo federal com mais de 5 milhões de reais investidos. E logo mais terá início a construção da UBS da Coab. E a ordem de serviço da segunda etapa da reforma da unidade mista já foi assinada. É mais estrutura, mais cuidado com a nossa gente. Na educação, o trabalho segue firme. Tem ampliação e reforma da Escola Espírito Lopes, que tá ficando de cara nova. E a Escola Mariano Siqueira, recém-concluída, já tá beneficiando os nossos estudantes. Sem falar na Escola Municipal Francisco de Assis Barbosa, em Cachoeirinha, também reformada e ampliada, já entregue à população. Na infraestrutura, o avanço é visível. Tem calçamento concluído na Travessa Francisco Pires, em andamento na Vila Nova, Vila Chacal e no Distrito de Cachoeirinha, onde também está chegando uma nova creche em parceria com o governo do estado. E em breve, o tão sonhado asfalto vai virar realidade. Além disso, o sistema de abastecimento da comunidade do Juazeiro Grande já começou. Água chegando na casa de centenas de famílias. No sertão a gente vê o progresso caminhando de norte a sul, de leste a oeste. De Mirandiba, Pernambuco para o mundo, 87 FM. Mercado do Povo Mirandiba e Carnalbeira da Penha informa a hora certa. 7:38. Temperatura 18 graus. 87,9. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sobre fumaça, só de asa e sabe jogar. Mente milionária no corpo de uma favelada. Tu gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho. Me pega de jeito, mas não fica. apaixonada, sou romântica, safada e amanhã nem vem. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer aquele jeito que tu gosta. Fico de quatro, tu fala baixinho, caralho, gostosa, bota a bunda. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Fico de quatro, tu fala baixinho, vai, vai, bota a bunda. Bem gostosinho, como eu sinto a ele. Duvido tu não se apaixonar. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem sobre fumaça, só de raça e sabe jogar. Gente milionária no corpo de uma favelada, tu gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântica, safada e amanhã nem venho. Quando a vontade bater, vai chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Fico de quatro, tu fala baixinho, gostosa, caralho, bota, bota. Quando a vontade bater, vai chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Fico de quatro, tu fala baixinho, gostosa, caralho, bota, bota. É pra tacar no paredão. Cansado dessa vida de casal, namorada que é bom, mas solteira é sensacional. Não tem hora pra chegar, não dá satisfação, beijar.